sempre na limpeza. Esse é o clima que eu queria todo dia, vivendo em harmonia, bailarina, sincronia. O que será, o que seria, amanhã qual é o dia, navegando de jangada de Recife a Bahia. E rolê só na moral, no sereno da madrugada, pra parceiros, noite estrelada, ação ousada. E sempre o fim é bom, mas a novela um dia acaba. Nem sempre o começo e meio e fim é como eu esperava. Espero que o amanhã seja como eu quero. Eu tento cada momento, vale valores, simples momento. Eu tento ser feliz, todo mundo também. Eu penso no banco da praça, a nuvem passa junto com o vento. Rápido, chuva, neblina, beleza infinita, natureza, a vida, calor humano, meninas. Fotos e quadro relembrando a família, dos irmãos de agora e dos irmãos das antigas. Seguindo a trilha na rima, dando a volta por cima. Sola do pisante, gasta de tanta correria. Quem sabe um dia eu consiga chegar aonde eu queria. Virando noite e dia, buscando sabedoria, procurando harmonia pra mais sincera poesia. Não adianta pesquisa, só a vida te ensina. Navegando como um pescador, eu vou seguindo em alto mar em busca do que for. E mesmo que tiver escuro quando o sol se pôr, eu planejava um caminho, o destino mudou. Navegando como um pescador, eu vou seguindo em alto mar em busca do que for. E mesmo que tiver escuro quando o sol se pôr, eu planejava um caminho, o destino mudou. Nada vem de mão beijada, Deus sabe o que faz com a gente. Hoje o dia tá frio, amanhã pode tá quente, nem esquente. Então se lembre como o barco e o leme, procurando águas calmas pra poder jogar a rede, pra poder matar a fome, pra poder matar a sede de conquista. Então insista, te invista, acredita. Não pense que é o fim, agora é hora da partida. O sonho não é em vão, quando vem do coração, sentimento na canção, pois não pesco ilusão. Tô por aqui, remando, fazendo frio, em busca da felicidade, do Oiapoque ao Chuí. Navegando como um pescador, eu vou seguindo em alto mar em busca do que for. E mesmo que tiver escuro quando o sol se pôr, eu planejava um caminho, o destino mudou. Navegando como um pescador, eu vou seguindo em alto mar em busca do que for. E mesmo que tiver escuro quando o sol se pôr, eu planejava um caminho, o destino mudou. Pontual na rima, sempre vou no flow, seguindo em frente. O tempo passa levemente, o equilíbrio e a corrente positiva. Se limpas da trilha que eu sigo, hoje tô contigo, amanhã não sei como é que fico. Sorrindo só pra disfarçar porque eu não tô afim. Manhã chega aí, faz um chá de camomila pra mim. Relaxa, deixa a vida me levar sem parar. O dedo estrala e no percurso o caminho muda qual o caminho. Pra tu massa Jesus pra te guiar, então assim não vai falhar. É sempre assim que vai ficar, da conselheiro a guiar. Do litoral que faz brilhar constante e sempre de o importante é não parar. Navegando como um pescador, eu vou seguindo em alto mar em busca do que for. E mesmo que tiver escuro quando o sol se pôr, eu planejava um caminho, o destino mudou. Navegando como um pescador, eu vou seguindo em alto mar em busca do que for. E mesmo que tiver escuro quando o sol se pôr, eu planejava um caminho, o destino mudou.